está no ar pela Rádio Campeche Muqueca de Siri. Sejam todos bem-vindos. Paz, sorte e liberdade. Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Começamos com Choronas, interpretando Lamento, de Pixinguinha. E agora João Bosco, Caça Raposa, e depois Gonzaguinha. O olhar dos cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta. Dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso, os cães, a mão na testa. O olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho. Senhorita, seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho. O rebenque estala, um leque aponta, foi por lá. Olhar de cão, as mãos são pernas e o verde da floresta. Oh, manhã entre manhãs, a tropa em cima, os cães, nenhuma fresta. O olhar olhar se fecha, uma lembrança afaga o coração vermelho. Uma cabeleira sobre o feno afoga o coração vermelho. Montarias freiam dentes brancos, terminou. Obras dos amantes, sonhos sempre incandescentes, recomeçam desde instantes que os julgamos mais ausentes. A recomeçar, recomeçar como canções e epidemias. A recomeçar como as colheitas, como a lua e a covardia. A recomeçar como a paixão e o fogo e o fogo. A recomeçar como a paixão e o fogo e o fogo. Ultimamente ando matando até cachorra grita, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Nas refeições uma cachaça e às vezes um palito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Ando tão mal que ando dando nó em pingo d'água, só mata a sede quando choro um pouco a minha mágoa. Mas a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Tanto andar na corda bamba, eu sou equilibrista, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Equilibrando a vida e a morte, eu sou malabarista, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Mas não me queixo dessa sorte, eu sou um comodista, e já me chamam por aí de verdadeiro artista. Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja. Peça pra ficar no meu canto e tentar evitar. Eu bem tento, mas pra sapo engolir tenho que muita água tomar. Não aturo pirraça, trapaça, mentira, traição. Me seguro um instante, num outro adiante explode vulcão. Sem vergonha com essa artimanha pra me golpear. Instagram, uma armadilha te apanha quando a esquina virar. Me expôs e nada propôs antes de atirar pelas costas. Sei que vai fugir quando o bicho pegar. Posso até me fazer de maluca, posso até acionar a distração. Só que tem uma hora, meu filho, que parece embora a questão. Eu começo ficando nervosa, vou perdendo o controle então. Deixo o senso de lado, ultrapasso e parto pra ação. Porque eu sou de rodar a baiana, fazer vexame, xingar todo mundo de tudo quanto é nome. Passo mal de excesso, mas não passo fome. Eu vim que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta. Grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. Posso até me fazer de maluca, posso até acionar a abstração. Só que tem uma hora, meu filho, que parece embolar a questão. Eu começo ficando nervosa, vou perdendo o controle então. Deixo o bom senso de lado, ultrapasso e parto pra ação. Porque eu sou de rodar a baiana, fazer vexame, xingar todo mundo de tudo quanto é nome. Faço mal de excesso, mas não passo fome. Eu bem que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta. Grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. Porque eu sou de rodar a baiana, fazer vexame e xingar todo mundo de tudo quanto é nome. Passo mal de excesso, mas não passo fome. Eu bem que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta. Grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. Grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. Grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. Boqueca de Siri pela Rádio Campestre. Ouvimos Marca Castro, agora das Aranha. Chego a porta fechada e a luz apagada. O rumo que eu tenho, uma nova estrada. Cair na ginga da língua no jogo de todo dia. É no trocar de se trocar. Vai se trocar de amor um dia. Mas pra quem já viveu sem dentes pra comer, saiu do buraco e conseguiu entender que a saída é ser feliz. E o que vamos esperar dessa vida de aprendiz é paz. Deixar que eu vou na marola, vou na fé, vou nessa, porque o tempo já me avisou. Deixar que eu vou na marola, vou na fé, vou nessa, porque o tempo já me avisou. We'll be right back. acontece ao redor do meu mundo. Espero que a memória não me fale mais. Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa. Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo. Espero que a memória não me fale mais. Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa. Deixa, deixa que eu vou. Vou na marola, vou na fé. Vou nessa, porque o tempo já me avisou. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou na marola, vou na fé. Vou nessa, porque o tempo já me avisou. Deixa que eu vou. O Queca de Siri pela Rádio Campest, 98.3 MHz FM, ou pelo link radiocampest.radio12345.com. Agora um... três músicas com vocais femininas: Zezé Mota, Clara Nunes e depois o Samba da Arruda. Brotou. Assim como o resto da flor, depois do corte, o amor brota muito mais forte no mesmo chão onde tombou. Eu sou a chuva que

transmutação é a palavra-chave. Dias luminosos virão, dias trevosos estão, dias da serpente. Preso no passado, com saudade do futuro, ausente. Longe do presente. Pra Silvia na escuta lá de Porto Alegre, Flávia, Zé Klein, todo domingo conectado. O Queca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. Conceição, conectada aqui no estúdio. E minha mãe, mãe Rosa. Terminando de ouvir Dias de Serpente com Benegão, uma das figuras mais firmezas do Brasil. E na sequência vamos soltar o Birim Trio. E durante o tempo em São Paulo vimos nascer o trio de meninas. Rádio Campest, 98.3. Este é o programa Muqueca de Siri. Quebrada, quero andar

bala rasgou o ar, e era para matar. Atirei, mas não vi, a bala rasgou o ar. Não era bala, morteiro, não era para matar. Atirou, quando viu, a bala rasgou o ar, era para matar. Eu não atirarei, não venha apontar o peso do disparo, quem foi disparar? Não posso estancar o sangue que jorrei. Se vai, não voltarei, parou pra atirar. E a bala rasgou, e o corpo tombou. Atirei, mas não vi, a bala rasgou o ar. Não era bala, morteiro, não era para matar. Atirou, quando viu, a bala rasgou o ar. Era para matar. No passo que andou, nem dava pra olhar. O dedo no gatilho, puxou pra matar. Muqueca de Siri, pela Rádio Campestre, mandar um abraço pro Maciel, conectado a João Paulo, a Interferências. Eu sou o mastro. Agora da Mulamba. Da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as cinco balas de John Lennon, Rally Cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come, que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar. Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita. Eu sou cansadas, fora as que ficar em casa e por nada são espancadas. Qual que é o teu problema? É fé pequena ou mente ruim? Quem foi que te ensinou a tratar as mulheres assim? Agora fica esperto, porque a coisa vai mudar. Se for tirar farinha com as mulheres, pode apanhar. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você faz mal. Quando eu contar, ai, ai, ai, você

crescer, não tema. Esse é o reino da alegria. Tá aí uns riffs de guitarra pro Zé Klein, nosso ouvinte mais rock and roll. Eu chamo Queca de Siri, nos despedimos por hora. Domingo que vem tem mais. Paz, saúde, trabalho, harmonia, sorte e liberdade. 98.3, Rádio Comunitária Campeche. Se quiser ser um programador, cola como ideia aqui, na travessa aí da SEMA, das Chagas Pires, 80, Campeche. O telefone é 3237-2022. Mandar um abraço pro Gregory e pra Orquídea de Aço, que estão hoje entristecidos por conta do Fla-Flu de ontem. Até a próxima semana, galera, e lembrem-se, votem com liberdade. Todo mundo bem-vindo aqui, menos ele. Ele não. Que estão fazendo. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Ele não sabe respeitar.